mas a esperança não se rende. Jeoseba escondeu, Deus foi fiel. Na casa do Senhor 6 anos, Joás cresceu sob a proteção, ouvindo o clamor da nação. Um dia ele reinará em adoração. Sacerdote convocou os valentes, unidos em louvor, com lanças e escudos, prontos para a luta, protegendo o rei. Senhor,